¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night na tua Andarué. Olá, olá, boa noite, bem-vindos a mais um Friday Night, preparadinhos para mais um início de fim de semana na companhia da Antena Web. Tudo apostos para começarmos então em grande mais um fim de semana, duas horas com o Friday Night. Pois muito bem, sejam então muito bem-vindos para mais uma edição deste espaço radiofónico que vai hoje contemplar praticamente 120 minutos de grandes músicas da Eurodance da década de 1990. É verdade, vamos começar desde já com uma grande música que dá pelo nome de Dancing in the Night. A música é de Coney Nice. Vamos ainda ficar também com Talisa, Falling in Love. Vamos também ficar com o tema Let Me Take You Away. A música é de Los Temperance. E vamos fechar com uma grande música, um grande som, a música Stay in Love de Monaquet. São as 5 sequências, as 5 músicas da primeira sequência desta edição de hoje do Friday Night, nesta madrugada de 1 para 2 de julho. Preparadinhos? Posso lançar a contagem? Aí vai ela! 5, 4, 3, 2, 1. If somebody tries to talk to you, you turn around your face. But if it's the one that talks to you, you look and lose control. Your first sight when you see him, you look up into his eyes. Now you dance yourself to the empty floor. man up on the version. No man, when I'm gonna stay around my jam with them jam. Feel free to come along. Oh, don't you know I surrender to your love? Don't you know I surrender to your love? 'Cause you are the only one to save my hand and give me another try. Come on, baby. Come on. De volta, acabamos de ouvir mais uma grande música, Stay in Love de Monaquê. Agora mais 5 para conferir mais uma edição do Friday Night. Pois muito bem, vamos ter por este percurso, por esta segunda sequência, Let You Dance. Vamos ter também Send Me an Angel. Vamos ficar com Mask Your Engano de Rebecca e vamos acabar com Crystal Dream e o tema Every Woman. Mas sabem qual é que é a música que vai iniciar mais uma sequência de 5 músicas? Estamos preparados? Posso dizer? Tainted Love, versão anos 90. E que grande versão. Vamos lançar mais uma contagemzinha? Então vamos lá. Preparem-se porque a energia vai agora aumentar e muito. Venha a música. 5, 4, 3, 2, 1. So Thank you.

ao rubro esta noite de sexta para sábado. Está ao rubro neste estúdio aqui da Rádio Antena Web. E há mais 5 músicas à espera de vocês para começarmos então em mais uma sequência para dançar, para libertar as energias. Eu até já estou meio gago. Bem, enfim, nós vamos ter Let the Music Play para iniciar mais uma sequência, a terceira. A música é de Rotation, do grupo Rotation, mais uma da década de 1990. Vamos também meter pelo caminho DJ Bobo. Vamos ter Mary J com Hey, Call Me Now. E vamos também ter Molella e os seus irmãos. A música I Want You Party. Vamos acabar com uma grande música também em mais uma sequência, Right On Time. Quem é que não sabe disto? É dos Black Box. E para quem gosta de liberdade de energias, essa vai ser a música ideal e vai fechar a terceira sequência de 5 músicas. Venha ela! Take control. heard you before. Open your mind, cause I'm talking about dancing. Open your mind, this is not romancing. Oh yeah. If you wanna party, Sasha, Planet Soul, Sex Fear são apenas alguns dos nomes que vão constar da quarta e última, aliás, quarta e penúltima sequência de 5 músicas deste Friday Night. Muita energia para libertar neste tempo que nos resta destes 120 minutos destinados então ao Friday Night. Espero que desse lado esteja tudo bem, que estejam a passar bem este princípio de fim de semana e que até aproveitem ao máximo estas energias positivas que agora libertam para fazer uso delas para o resto do fim de semana, aproveitá-lo da melhor maneira. Mas vamos começar com Kiki. É verdade, vamos começar com Kiki e o tema All Yours Tonight. Ainda vamos também ouvir Me and My, o tema My Boy. Vamos acabar com mais uma grande música, como disse há pouco, dos Sex Appear. A música dá pelo nome de Fragile Love. Muito ritmo, muita energia nesta madrugada de sexta para sábado aqui na Renata da Antena Web, em mais uma edição de Friday Night. Friday Night. I will be all yours tonight, and we'll be holding the fight. I will be all yours tonight, and we'll be holding the fight. Shaka like boom. Looking at you going my way. If you ask me now, I'll have so much to say. Even if our love wouldn't last, we'll be holding on and we'll cherish the past. I have given more than it seems. When you turn around, you come back in my dreams. Open up your eyes and you'll see that the memories keep on following me. People say that loving you. gravity, energy, make me feel good. So do it, and welcome to my planet soul. Coming to my planet, so. Chegamos ao final de mais um Friday Night. É verdade, o tempo esgotou-se. Estamos mesmo no término deste programa. Mas tenho para vocês mais 5 músicas. E como já sabem, o melhor fica sempre para o final. É verdade, bons motivos para ficar connosco até ao final destes 120 minutos do Friday Night. Ora, vamos ter aqui grandes músicas. Vamos ter Rostella e o tema Everybody's Free. Grande som este da década de 90, depois é sempre bombar rumo ao terceiro milénio. The Power of Love, música de Celine Dion. On the Floor, tema de Jennifer Lopez. The Final Countdown dos Europe e ainda Hold It Against Me, versão remix de Britney Spears. É verdade, aliás, são todas elas remix, mas esta última é mesmo para dançar. Mas para além da dança da música original, tem ainda um remix por cima. É uma grande batida. São 5 grandes músicas para fechar mais uma edição de Friday Night. Eu, Carlos Bonaparte, gostei muito de estar convosco. Façam só o favor, aproveitem essas energias ao máximo, sejam felizes e aproveitem ao máximo este fim de semana. São só 2 dias e para mim são mais 5 de trabalho. Pois é, fiquem bem, boa noite e até para a semana! A próxima música é brutal, não podes perder! Everybody's free to feel good. Everybody's free to feel good.

Here we go! Here we go! Keep it moving.

venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.